Eu devo para ele ser honesto comigo mesmo. Na verdade, eu devo para mim mesmo ser honesto comigo. E todo mundo devia ser honesto consigo mesmo antes de mais nada e não perder seu tempo, porque tempo não volta. Tem gente que não vai voltar mais e a gente precisa falar algumas coisas, né?